runway 10, we've right turn on the path in dial with ring 5162, our spot code 119. This is Norway. The path code of ring 3897, Rebex 4X, former record push and start, standing 10. O 01 está autorizado a Prude Bridge da presente, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, secundária 133 decimal 95, com voo. No meia dúzia, o Abimea 720, agora está livre, chame táxi. Livre, chama táxi, 720. Bruno 601, cópia. Pronto, cópia, Bruno 601. Bruno 601, Galeão, nível 3620, está autorizado via Pezulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolando a 10, curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5156, controle 120, correção 119, decimal 8, controle. Autorizado Galeão, nível 360, Pezulu 10. 10 Max, depois com padrão 2.1, decolada 10, curva direita, saída da El, liga Bridge, 5156 no Espanha, 198, controle Bono 60. Portão 4, chame pronto, puxa back, Bono 601. Camarada. Estou em Salvador, muito boa tarde, Bruno 567, Bruno 0 pronto. Bruno 567, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0. Salvador, Chané 6259, puxa acionamento, posição 5. 32, call 119.80. Alright, Sky, call 4119.80, thank you, have a nice day. Taxi, objeto 6720, com 150 a bordo, 44 ao centro Curitiba. Pátio Índia e Alfa, com temperatura 108.95, altímetro no 0, no 0, 1010, agora tem um bom voo, boa tarde, web 7720. 1010, Pátio Índia Alfa, 1295, boa, 7720. Alienação, hoje na 6259, após a passagem retaguarda do Boeing 737 da Webjet, após está livre iniciando 5, chame táxi, hoje na 6259. 6259, após o web, inicia, câmara táxi. Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou do CAB para Ondina com 4 a bordo, comandante Dourado, mantém 500 pés na vertical do parque de Pituaçu. Gente, o 06, reporta a visual com o código. Reporta na visual, Guardião 06. Serra Golfo, Fox Trot, boa tarde, informação, Romeu, prossiga. pista que irá decolar, Sierra Golf Fox. Torre Web 6720 está próxima de perto. Web 6720, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 6720. 1567, decolou 35, chame o controle 1198. 098, uma boa tarde. Boa tarde. Com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5075, controle 119, decimal 80, a torre opera em 118, decimal 95. 60, a CDA. É, confirmando qual é o nível? Eu tenho aqui no sistema o 360. Positivo, é quem entendi outro. 360 sem restrições na subida árvore, gratuito. O Fox está no Pat 5, confirme pessoas a bordo. Meu nível frequência com pouso. 24. Para pushback acionamento, Goro 601, não 4. 04, aguarde, Goro 601. Aguardando, poderia confirmar a estimada? 2 minutos. Ok. Acionamento, chame a torre 118, 95, altímetro agora 101, 1011. Tenha um bom voo e boa noite, Thiago Fox. Livre decolagem no zero, vento 090 graus, 08 mais. Livre decolagem no zero, 720. Cono 25 para São José dos Campos, nível 3620 está autorizado, via Pesolo 10 até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP, após direto ao Wake. Após direto Mike India Alpha, após intercepta Pesulu 44, até Papai Uniforme Bravo Tango Índia, e após direto conforme rota plano de voo. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5170, controle 119, decimal 8. Web 6720, decolou 38, chame o controle em 1198. 098, 6720. Sonar, chame táxi com 125. 20, contato o radar na decolagem, sobe o 360, na saída da EL. 360 da EL, pode curvar à direita, voar da EL. Voa Leda. Maravilha, Leda 6720, se possível coordenar com o centro approach bridge, após lhe agradeço. Gente, tentaremos. Avianca, o gol 90 é muito autorizado. Chama em coordenação, após a Avianca está livre iniciar, chama em táxi, gol 601. Chama na gol 601. Trip 5229, controle. O trip Recife, tenta contato com o centro Recife na frequência 125.1, secundária 133.95. Afirmativa, a primária 1251 e a secundária 133.95. Bom voo. Controle, Oceania 6210, informação, Quebec. 6210, voa, desce para 2000 pés, ajuste 1011 pro de Duna. Está autorizado o final do procedimento, reposto estabilizado. 2011, Duna na proa, reposto estabilizado, 6210. Oceania 6259, a linha ida, cola pista 10, vento 08, 0 grau, 09 nós. Oceania 259, ciente, desalinhamento de decolagem, pista 10. Sete 176, desce para 3000 pés, ajuste 1011, chega da Mari. Para 3000, 1011, chega da Mari, gol 176. Web 6720, está autorizado o bridge da presente. Bridge 6720, obrigado. Serra Golf Foxtrot, a linha mantém, pista 107. Sende Alfa, onde espera a torre 118.95, altímetro 10, 1011, bom voo, boa noite, Gourmet 01. Sende Alfa, onde espera 18.95, altímetro 10, 1011, obrigado, boa noite, Gourmet 01. Sente 06, reporta no Través Pituaçu para contactar a torre. Oceania 6259, decolou os 43. O senhor, por gentileza, poderia confirmar se a fumaça à esquerda próximo da pista incomodou o senhor durante a decolagem? Não, negativo. Nenhuma restrição à visibilidade. Ok, obrigada. Chame o controle 198, Oceania 6259. 198, graça, bom trabalho. Recife, a frequência é 126. Decimal 0, a secundária é 128, decimal 8, bom voo. 260, 1288, grande abraço, até mais. Contato, Salvador, Oceania 6259. 6259, contato, radar sobe ao nível 360, seta da EL. 360 da EL, autoriza pro Ed da EL. Uma direita, Leda. Trato, pro Ed Leda, 6259. Serra Golf Foxtrot, número 2 na sequência. 601, no livre decolagem 10, vento 080 graus 099. Chama o centro Recife, frequência 1251, no secundária 13395, bom voo. 351, 3395, boa, 720. Vou no 601, no decolou os 46, chame o controle 1 no 98. 98, boa. Controle Salvador, gol no 601, saída da El, bora. Vou no 601, contato rodar sobre o 360 na saída da El. 360 da El, gol no 601. Brasília 46545, control. Sim, level 110 and call now Recife Center, frequency 125.45. If unable, 126.85. Bye bye. Have a nice flight. Torre agora, frequência 11895, bom pouso. 1273, uma boa noite para autorização, confirme. 106, reporte na vertical do farol de Itapuã. Solo Salvador, tá 3897, pronto para o táxi, 218 a bordo, 410, autonomia alterno galera. Fátio principal, Índia e Alfa, ponte transtorno 118.95, altímetro 101 no 1011. Então, bom, oi, boa noite na 3897. 118.101, ponte autorizada e a parte principal, Índia e Alfa, 3897. Salo, Salvador, boa noite, da 3897, posição 8, 5, né? Quebec. Boa, tá 3897, é o número 2, para a Copa. Prepara, da Eulê, da Bridge. Eulê, da Bridge. Salvador, boa noite, 35219, autorização para a vitória da Conquista. Número 3 para a Copa, o Trip 5219, boa noite. Só confirme o horário do plano. Agora para a nossa DLA, para 2100, Zulu. 2100, vou checar junto ao centro Recife, a DLA, se ele recebeu, aguarde só um instante para a Copa, o Trip 5219. A sua escuta, pode só adiantar a nossa saída, por gentileza? Ah, bom. E após direto, vitória da Conquista. Volta depois direto, obrigado. Close 49, chame o controle 1 no 98. Chama o controle 198, por favor. 3620 está autorizado, via Pezolo 10 até Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta Pezolo 16. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5167, controle 12, correção 119, decimal 8, controle. Autorizado, nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. A saída da Léo, Leda após direto Bridge. O transponder 5167, o controle 19, decimal 8, voo 1273. Subida da El, Delta Alpha Eco Lima da El Leda e direto bridge. Quente, subida da El, após Leda e depois direto bridge, voo no 273. Agora correto, portão 03, chame pronto, pushback com 273. Quente, amará. 3197, cópia. 397 Galeão, nível 3620 está autorizado, via Pesulu 10 até ESMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP, após prossegue conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto bridge, aciona 5405, controle 1119, decimal 8. 3997, utilizado Galeão no 360. Decola pista 10, curva direita na Dael, Leda, após direto bridge, 4 transponder, 098, o controle. Lembrando, eu preciso 10, SMAP após direto, na Dael. Após SMAP, conforme rota do plano de voo, ok? Direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme. SMAP após rota conforme. Correto, está 397, portão 8, chame pronto, pushback. Camarada, SMAP. O ponto de espera está 3897. O Xané 6210, Torre. O Xané 6210, Torre de Salvador. Frequência da torre pro 6210? 118 decimal 95. 95, obrigado. Torre? Torre Salvador, Oxaner 6210, pode dar. Oxaner 6210, informa o travão à direita, helicóptero aproximando, pois para a cabeceira 35 não vai interferir com sua aproximação, tem livre pouso no zero. Vento 080 graus, 109. Ciente, livre pouso, 080 com 10, assistente do TAP. Obrigado. Região 06, reporte para prosseguir no TAP. Gente, visual com tráfego, vai chamar aqui no pouso parado. Sim. 3897, a linha mantém após o traço na curta final. Gente, após o traço, a linha mantém. No 601, agora com Recife na frequência 1251, secundária 13395, com voo. Gente. Estabilizado ILF GO 1776. 776, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, Gol no 776. Passar o externo, baixar, travado. Boa noite, Gol no 776. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, Gol no 776. Tá 3897, vento 080 graus, 109, livre decolagem no zero. Iniciando na 10, tá 3897. boa noite, Gol 1940. Guardião 06. Bridge. Israel, Lilian Bridge, aguardando. 1776, vento 08, 0 graus, 109, livre pouso, pista 10. 80 com 10, livre pouso, 10, Gol 1776. Alfa Juliette para o portão 4210. Boa, 3897. Boa. Homologou 1273, pushback acionamento, posição 13. 710 rota. Parqueamento à sua esquerda de um Airbus 318 da Avianca, no 04, após o mesmo em coordenação, está livre no 03, chame táxi com 273. Gente, após a passagem do Avianca, está autorizado o pushback, o Gol 1273. Trip 5219, pronto, cópia. A Papa Panterra Golf Fox, agora chama o centro de sítio na frequência 25, decimal 45, secundária 126, decimal 85, com voo. O Gol 1884, descida para 2.000 pés, o ajuste no 010 está autorizado. O procedimento, o reposto estabilizado. 2.000 vai chamar estabilizado, 1884. Autorizado a nível 200, direto Vitória do Conquista, decolando da 10 com a primeira curva à direita na saída Airport. Alfa Romeo Bravo, Alfa Romeo, após DCT. Aciona 5137, o controle 198, trip 5219. Correto, trip 5219, chame pronto para o pushback no parte 3. Camarada, 5219. Guarulhos, nível 36120 está autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge após intercepto Pesolo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5175, controle 119, decimal 8. Guarulhos, São Paulo, nível 360, via Pesolo 10, Bridge, a Pesolo 16, THZ, direto Trivia, pós-conforme, decolada 10, primeira curva direita, com Dael, Leda, Bridge, 5175, é o 3.198, é o controle, Gol 1940. Correto, Gol 940, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Solo, Gol 976, livrando sua escuta, boa noite. Boa, Gol 976, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, se chama antes da Juliette, ou 7. O 7 está livre no 8, chame táxi. Chama táxi, 3.97.